Narrativa febril, palavras que incito ódio. Nunca foi minha cara, mas com tudo que vejo, a caneta espirra sangue ao relatar o sofrimento, a angústia, a dor, a revolta, o tormento. Caos declarado no país do carnaval, vítimas da frustração. No país do futebol, sonhou com a chuteira da Nike jogar em Milão, mas foi seguir carreira nos becos de avião. Personagem que não se vê em novela. O meu drama ganha vida com minha visão poética. Romance trágico, literatura marginal, onde o discurso é fragmentado na vida real. Entre sussurros, murmúrios e gritos não ouvidos, entre a visão do holocausto que aos olhos não passa despercebido. Orquestra o povo, memórias e presentes em tons poéticos, asfixiantes. Se na cena tem brilho, na minha visão tem escuridão. A valsa é pra lá de negra, entre o crime e o caixão. E a razão se perde quando no prato não tem comida. O coração petrifica conforme petrifica a vida. Muitos tentam fugir do caminho da guerra, mas lá na frente se perde, pois trombam com a miséria. E vão atravessar a ponte pra escapar do pesadelo. Se deparam com a derrota furado pelos carniceiros, e vira espelho. Ei, tio, que espelho, que nada. Que eu viva bem até os 30 e vire lenda na quebrada. Trajetória almejada por muitos moleque menor, numa luta interminável pra ser o patrão do pó. Ambição, ostentação, tudo em nome dos desejos. Se os moleque quer, tá depois do mar vermelho. De sangue das vítimas de latrocínio, ninguém consegue enxergar paraíso como destino. Releitura triste que eu vi em cena de ação. Não foi no filme do Rambo, foi na quebrada, queridão. Canalizo lembrança dos manos que se foram, porque não vira a vida como guerra e sim como jogo. Eu retrato o ambiente marcado por repressões, e na selva registro desabafo de jovens leões que por aqui ainda vivem em trincheiras, a caminho do crime, sem barreiras, sem fronteiras. Terra prometida é desfrutar o melhor da terra. A opressão gera miséria, e a miséria gera guerra, e cria os monstros com sede de vingança. Por ter tirado desde o último pingo de esperança, o roteiro da Glória Pérez, na vida a ficção. Meu roteiro coroa de flores, pele e algodão. Até quando, parceiro, vamos gritar pro socorro? Script de terror cotidiano espantoso.